parceiro Sabazinho. Já dando aquele passeio de Lúcio. Aí, Sabazinho! É mais uma segunda-feira aqui no Palácio. Estamos aqui de volta. Também hoje, aniversário da empresária Ingrid Bronze. Daqui a pouquinho vai ter os parabéns. Vai ter muito bolo pra galera. Você vai ver que quem te ama sou eu. Do túnel do tempo. Saudade. Se voltar para mim, te perdoarei. Por todo o amor que sinto por ti. Só agora eu sei quanta falta me faz. Vou te confessar. Não sei o que fazer se você me deixar. Conte logo, meu bem, senão eu vou chorar. Meu amor, meu grande amor, volte pra mim. Saudade. Não é tão grande, não estou suportando. O meu coração está sangrando. Só mais uma chance, meu bem, por favor, para te provar. E a galera ainda comemorando o aniversário. Aí a vitória do Paysandu de ontem. Eita coisa boa. É difícil ficar meu amor sem você. Eu já sabia. Meu amor, meu grande amor, volte pra mim. Meu amor. E aí, Bá? Meu grande. Saudade. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. É saudade. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Foram folhas com outono, mas ficou o meu amor, que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor, que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Porém nesta primavera quero renascer com flores. A carroça que depois de longa espera encheu os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Uhul! Porém nesta primavera quero renascer qual flores.